Bon de... Bora na minha casa, tanta gente que não cabe mais ninguém. Tem um tio tarado e meio torto, uma tia que morreu de parto. Tem uma ex-vizinha e seus cachorros. Tem um bisavô com seus esporros. Mora tanta gente na minha casa e ainda agora vem você por cima. Mora na minha casa tanta gente que não cabe mais ninguém. Mora na minha casa tanta gente que não cabe mais ninguém. Já falei do tio tarado, falta agora com o cunhado que era gay, de fato. E aquela prima gorda e mangolona. E a mulher do outro tio que é uma colona. Mora tanta gente na minha casa e eu só quero ter você, a louca. Mora tanta gente na minha casa e ainda quero mais alguém. Corro pra escolinha, vou pra filme, espero outra lotação. Tanto amor me pede, passa um brilho, essa maldita não vem não. Um dia eu chuto tudo, saio lindo e vou criar meu bacuri. Longe dessa gente toda louca, 11h15 eu vou fazer araquiri. Mora na minha casa tanta gente que não cabe mais ninguém. Nesse entre sai de tanta gente, já não sei mais quem que eu sou. Tantos estilhaços espalhados entre o quarto e o portão da frente. Tantos meus pedaços pra colar e eu espalhadinha pelo ar. Enquanto um me espera no portão, que é pra eu entrar, outros contam minutos. Mora na minha casa tanta gente que não cabe mais ninguém. Tanta gente disputando pra ser mãe dos meus filhos e eu aqui rodopiando entre essas cruzes, tonteando e eu não posso me sumir. Um dia eu tomo todas, quebro tudo e vou criar o meu petit em Santa Catarina com a avó dele que é maluca, mas conseguiu sair dessa clínica. Mora tanta gente na minha casa que falta eu não vou fazer. Mora na minha casa tanta gente que não cabe mais ninguém. Já falei do tio tarado, já falei da tia velha que era gay, é fato. Falei da minha vizinha e seus esporros, contei do bisavô com seus cachorros. Mora tanta gente na minha casa e ainda agora vem você e bagunça. Mora na minha casa tanta gente que eu não sei mais quem que é quem. Corro pra escolinha, vou pra filho, espera outra lotação. Tanto amor me perde, passa um brilho, essa maldita não vem não. Um dia eu chuto tudo e saio lindo e vou criar meu bacuri. Longe dessa gente toda louca, 11h15 eu vou fazer araquiri. Bora na minha casa tanta gente que falta, eu não vou fazer. Bora na minha casa tanta gente, eu só queria ter você, a louca. Bora na minha casa tanta gente, ainda vem você por cima. Bora na minha casa tanta gente que falta, eu não vou fazer.